conheço o meu lar. Vejo e lembro do mosquito, um parceiro sempre ativo, que por lá chegou, me representou, provou pra suque aquilo. Catou papel pra viver, na moral foi difícil. Depois que o homem inventou o revólver, todos corremos perigo. Onde o preto é bandido, o playboy queima índio, esbanja o prazer. Periferia é motivo, sem trabalho ou estudo, botar pra fuder. Justiça felina tentou me forjar no canão, no Bronx não posso mostrar. Tratador eficaz, vacilou, sobe o gás. Tá ligeiro, é melhor que moscar. Treta, a lei é como iceberg. Tem dinheiro, eles querem, só o governo obedece. Pra julgar, torturar, Lucifer, a serpente. Refina, pesa, exporta, vende. Juiz, promotor, se matou, tá doente. Se explica, se irrita, não fica. E nada os impede. Da estraiada, vim, me criei, tô lá. Pirituba, parque, então é pra já. Negro fruto, sim, de Madagascar. Agressivo, vim pra Somaria. Na missão, só que poderá provar. 40 ladrão, sou Alibaba. Se liguei, me joguei, vim cobrar. Na minha vida, favela é meu lar. Bem feito rap, eu quero ouvir. Passa mal, defendo meus irmãos assim com moral. Pretendo ver você aqui. Justiça é feita, mas precisa de ti pra conseguir. Mundo cão, premonição, a vida desse irmão. Como sempre, fê bem rebelião. Maltrato, vejo então lição. A vida do ABC, crime vão, não drão. Jogou, ganhou, aposento é bom. A ganância da gente é uma ambição. Conclusão, vida em regressão. Buarque fez castelo ao dom. Fez jus a questão, cantou construção. Veja só meu irmão, som de ladrão. Mil e um sem maldade até proceder. Se criar pra quê? É melhor ter mente. Eu caminho em paz, onde quer que eu vá. Sou louco, mais louco e consciente. Minha mãe, jaz, onde quer que eu vá. Pode crer, rapaz, tenho L em mente. DJ, scratch, escreve o rap. Nos diverte, vai pra frente. De repente um disco pula. Alguém te mula, a culpa é sua. É assim, GC, Brooklyn, sabotagem, Maurinho. Bem feito rap, eu quero ouvir. Passa mal, defendo meus irmãos assim com moral. Pretendo ver você aqui. Justiça é feita, mas precisa de ti pra conseguir. Feito rap, eu quero ouvir, passa mal. Defendo meus irmãos assim com moral. Pretendo ver você aqui. Justiça é feita, mas precisa de ti pra conseguir. Pode acreditar que, pode acreditar que, é.